Vitória eleitoral do campo político de centro-esquerda na França. Segundo o deputado, a escolha do povo francês foi em favor da democracia e contra o autoritarismo e a extrema-direita. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, elogia o povo francês por derrotar a extrema-direita, que, segundo a deputada, queria implantar uma política de ódio no país que inspira o mundo pelos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade. Para Maria do Rosário, o Brasil também deve se unir em defesa da democracia. Por isso, ela defende que o poder legislativo não permita a concessão de anistia aos envolvidos no golpe de 8 de janeiro. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, saúda a vitória da esquerda na França, ressaltando a necessidade global de derrotar a extrema-direita. Para ele, o extremismo de direita é uma força tóxica que ataca as minorias, a educação, a imprensa livre e a democracia. Pastor Henrique Vieira reforça a importância de uma frente popular para enfrentar a ameaça extremista e combater projetos prejudiciais à população. Para ele, não anistiar os responsáveis pela tentativa do golpe de 8 de janeiro também é fundamental para a defesa da democracia. Segurança Pública. Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, citada por Luiz Lima, do PL, mostra que mais de 4 milhões de cariocas vivem atrás de barricadas sob o domínio do crime organizado. Ele lamenta que somente em São Gonçalo, cidade de cerca de 1 milhão de habitantes, há 1.800 barricadas. Luiz Lima critica a ação julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a incursão das polícias civil e militar nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Em sua opinião, isso contribui para a expansão da criminalidade na capital do estado. Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, ressalta a formação da primeira turma mista de fuzileiros navais da Marinha do Brasil, com a participação de 114 mulheres. Ele lembra que, no total, 660 jovens concluíram o curso em 19 semanas. Roberto Monteiro Pai celebra a inclusão e a igualdade de oportunidades dentro das Forças Armadas do Brasil. Educação. Denise Pessoa, do PT, elogia o anúncio feito pelo governo de criar um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. A deputada entende que a presença de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, tem o potencial de melhorar o ensino básico e a economia regional. Denise Pessoa também acredita que a universidade torna a educação superior mais acessível para a juventude, especialmente para os filhos dos trabalhadores das cidades da Serra Gaúcha. Com isso, a parlamentar afirma que o Rio Grande do Sul terá maior pluralidade de opiniões e uma maior construção de conhecimento. Essa é uma conquista antiga, uma luta antiga, né? Já há mais de 40 anos o pessoal se mobilizava. Ali naquela região nós temos 11% da população gaúcha, a gente tem 11% do PIB do Rio Grande do Sul e, no entanto, é a única região do estado que não tinha ainda uma universidade federal. Então, a população como um todo comemora muito. A perspectiva é que já comece a ter aulas em 2025, a gente vai definir ainda o local e os cursos, né, de forma ainda participativa, com audiências públicas, mas a ideia é começar com 6 cursos e a perspectiva é de que inicie também com em torno mais de 2.000 estudantes. Saúde. Padovani, do União do Paraná, é autor do projeto de lei que institui o programa Unidade Básica de Saúde Geriátrica em municípios com mais de 10 mil habitantes. O deputado alerta que a população brasileira está envelhecendo rapidamente, o que aumenta a demanda por serviços de saúde especializados para atender às necessidades dos idosos. Padovani também declara que a criação dessas unidades contribuirá para desafogar as emergências hospitalares, que muitas vezes não possuem uma estrutura adequada para atender os idosos. Segundo o parlamentar, a UBS geriátrica contará com a equipe multidisciplinar capacitada, oferecendo assistência clínica e de enfermagem especializada. A Organização Mundial de Saúde diz que tem que ter um médico geriatra para cada 2 mil habitantes. No Brasil, nós temos um médico geriatra para cada 12 mil habitantes. Isso é uma desigualdade muito grande. Nós vamos estar trabalhando nessa casa para aprovar a UBS geriátrica e atender as pessoas que trabalharam uma vida inteira para o Brasil, para a população e aqueles que ganham menos de 2 salários mínimos, que são os aposentados, as pessoas da melhor idade. Tramita na Câmara projeto que institui o Programa Nacional de Pontos de Vida Ativa para Pessoa Idosa. Luiz Couto, do PT da Paraíba, explica que o objetivo é ampliar o acesso de idosos a atividades esportivas, recreativas e de lazer. O deputado informa que a proposta busca atender às diretrizes da década do envelhecimento saudável da Organização Mundial da Saúde. Luiz Couto ressalta a importância da união e da solidariedade para superar obstáculos e desafios. O congressista argumenta que a união popular é uma força poderosa que pode trazer mudanças significativas e enviar uma mensagem de esperança para a sociedade. Homenagem. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba completa hoje 50 anos de fundação. Carlos Veras, do PT de Pernambuco, exalta o papel da Codevasf no crescimento socioeconômico do país. Ele parabeniza os servidores e a direção da empresa pública pelas contribuições ao povo brasileiro. Carlos Veras ressalta que a Codevasf tem prestado apoio à agricultura familiar, fornecendo equipamentos agrícolas, capacitação profissional e conhecimento. O parlamentar também destaca o impacto positivo da companhia no saneamento e pavimentação de vários municípios. Bosco Costa, do PL, registra os 204 anos da emancipação política de Sergipe. O parlamentar declara seu compromisso em defender os interesses da população sergipana. Segundo Bosco Costa, é dever de um parlamentar lutar pelo coletivo da população, independentemente das dificuldades pessoais que isso possa acarretar. Para ele, o Brasil deve estar acima de interesses pessoais e partidários. Votação. Na volta do recesso parlamentar, o plenário da Câmara pode votar novos projetos que visam garantir apoio ao Rio Grande do Sul, atingido recentemente por fortes enchentes. O repórter Antônio Vital tem mais informações. 4 projetos destinados a dar um alívio para a população e as empresas atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul ganharam regime de urgência e podem ser votados pelo plenário da Câmara logo depois do recesso parlamentar. Com o regime de urgência, as propostas não precisam ser analisadas pelas comissões permanentes da Casa. Um dos projetos prevê medidas emergenciais em apoio aos setores de transporte, turismo, cultura, eventos, shoppings, restaurantes e bares. Entre outros pontos, a proposta zera para as empresas desses setores as alíquotas de imposto de renda e de algumas contribuições sociais, como CSLL, PIS e COFINS. A medida valerá durante o estado de calamidade pública oficial. Outro projeto institui o programa Retoma RS, com o objetivo de preservar empregos. Estão previstas medidas temporárias, como banco de horas, teletrabalho, antecipação de férias e concessão de férias coletivas. O texto também garante o pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores e redução de tributos para as empresas e pessoas físicas afetadas. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas deputados gaúchos cobraram medidas complementares, como o perdão da dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal. Foi o que disse a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. O governo fez importantes anúncios, como a suspensão do pagamento da dívida, mas esse estoque vai ficar para depois. Então nós seguimos a luta pela anistia e pela reconstrução ser abatido da dívida do Rio Grande do Sul. Até porque é uma lógica perversa essa questão da dívida da União com os estados. A Câmara já analisou outras medidas para aliviar a situação dos atingidos pelas cheias, como lembrou o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que defendeu a aprovação das propostas também pelo Senado. Todos os projetos de diferentes parlamentares foram apresentados. Apresentou-se também o projeto da Fernanda Melchiona, na questão da conta de água. O projeto de eventos, que já foi sancionado pelo presidente da República, de minha autoria. E o projeto de Maria do Rosário e Gleisi Hoffmann, que trata da isenção de IPI para móveis e para linha branca, que está no Senado e o senador Rodrigo Pacheco recebeu a comitiva e disse que vai colocar com urgência e é preciso que o faça porque faz 45 dias que aprovamos. Muitas pessoas já compraram móveis e geladeiras, mas há muitos ainda que precisam. Também ganhou o regime de urgência, projeto que estabelece auxílio financeiro do governo federal ao Rio Grande do Sul para compensar perdas de arrecadação de ICMS e ISS. Outro projeto que também pode ser votado diretamente em plenário reabre o prazo para contribuintes e empresas aderirem ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT. Os autores dos projetos argumentam que as cheias afetaram mais de 2 milhões de pessoas em mais de 400 municípios e comprometeram 80% da economia do Rio Grande do Sul. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia. Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, afirma que a reforma tributária vai reestruturar a economia brasileira. O deputado considera o atual sistema de arrecadação de impostos do Brasil o pior do mundo, com altos custos e vulnerável à sonegação. Luiz Carlos Rauli afirma que com a implantação dos novos impostos sobre valor agregado, sobre serviços e sobre bens e serviços, o Brasil reduzirá de forma significativa a carga tributária, impulsionando o crescimento econômico e a geração de emprego e renda. E o presidente da Câmara confirmou para agosto a votação do segundo projeto que regulamenta a reforma tributária. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o segundo projeto da regulamentação da reforma tributária será votado em agosto, quando os deputados retornarem do recesso parlamentar. Segundo Lira, o texto já está pronto para ser votado, uma vez que foi amplamente discutido pelo grupo de trabalho que debateu a proposta. Ele concedeu entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira. Lira foi questionado sobre a inclusão das proteínas na cesta básica, isenta de impostos, na votação do texto na Câmara. Lira disse que não era contra o benefício para o setor, mas era preciso avaliar o impacto dessa inserção no aumento da alíquota do imposto. O que eu sempre me posicionei de maneira bastante tranquila foi o custo de alíquota que todas as proteínas representariam na conta de todo brasileiro. Você poderia regrar, você poderia discernir sobre A, B ou C, ou simplesmente fazer uma coisa que é a mais adequada, um cashback para a proteína de todos os brasileiros com renda insuficiente, com membros do cadastro único, dos programas sociais, para eles terem um cashback sobre proteína. Em relação à chamada BIM paralela, Lira afirmou que os fatos são graves. Investigações mostraram que pode ter havido uma BIM paralela, ou seja, um sistema de monitoramento e espionagem ilegal de autoridades e desafetos políticos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse acompanhamento de autoridades, com qual finalidade quem mandou. Então isso, não tenho dúvida que Polícia Federal, própria BIM, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal devem estar muito adiantado nesse sentido. Lira também afirmou que a votação da proposta que facilita pagamento de dívidas de partidos políticos só foi possível porque havia um compromisso do Senado em pautar e votar o texto. Ele negou que se trate de anistia aos partidos políticos. Segundo ele, o objetivo foi colocar numa PEC questões que ficaram mal solucionadas pela resolução do STF que tratou do tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos, apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Daqui a pouco, a melhor programação do seu rádio está de volta. Itamaraty Livre FM. Seja sócio da Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, com sede própria no loteamento Jardim dos Pássaros, na Rua 2, número 6900, bairro São Sebastião. Telefone 86 99545 2542. Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, a base da educação e cultura. Programa Voz da Umbanda, todo domingo das 6 às 8 da noite. Tudo sobre a cultura da Umbanda, músicas, informações, esclarecimentos, entrevistas e muito mais, aqui na Itamaraty Livre FM. Voz da Umbanda. Tem variedades, artigos religiosos de Umbanda, velas, defumadores, incensos, banhos e muito mais. Artigos de papelaria, presentes e escritório em geral. Xerox, plastificação e encadernação. Iansã Variedades, Rua Desembargador Antônio Santana, 32.000. Renascença 1, telefone 86-3234-3843. A Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, tem uma mensagem muito importante para você. Ante os testemunhos. Segundo o Evangelho, na iminência de seu martírio, Jesus dirigiu-se ao Getsêmani com os discípulos. Acompanhado de três deles, afastou-se um pouco para orar. declarou-se triste. Pediu que vigiassem com ele e orou. Absolutamente tudo o que Jesus fez durante sua jornada terrena é pleno de significados. Ele é um modelo e guia dado por Deus à humanidade. Forte como nenhum homem jamais o foi por suas virtudes, mas ainda assim sujeito às intempéries da vida terrena. Em face do grande testemunho que se avizinhava, esse homem superior lançou mão de duas providências. Primeiro, cercou-se de seus amigos queridos e partilhou com eles suas angústias. Segundo, entrou em contato com a divindade por meio da oração. No mundo, o homem está sempre às voltas com testemunhos. Em sua fragilidade, a cada instante é colocado à prova. Diferente de Jesus, pleno de pureza, bondade e sabedoria, o homem comum está sujeito às tentações e às dúvidas. Frequentemente se indaga a respeito de qual o melhor caminho a seguir. Hesita, sente-se fraco e teme não conseguir vencer as provações. Mesmo quando decidido, às vezes fraqueja ao colocar em prática suas boas resoluções. Essencialmente frágil, o ser humano não se debate apenas com dificuldades pontuais. Diariamente ele corre o risco de cometer pequenos e desnecessários equívocos. Não se trata de pintar um quadro desanimador, mas de ser realista. O bem é sempre possível, e ele invariavelmente ilumina e pacifica. Apenas por vezes, as tentações do mundo se apresentam bastante sedutoras. Nesse contexto, convém recordar o sábio exemplo de Jesus. Em sua grandeza, ele não abdicou de dois sublimes recursos: a oração e a amizade. A oração coloca o homem em ligação com o divino, faculta que ele receba salutares inspirações e se fortifique. O hábito de orar constitui um eficiente antídoto contra as loucuras do mundo. Mas nessa busca do alto, importa não esquecer os companheiros de jornada. As amizades sinceras aquecem o coração e reduzem as carências e fragilidades. É importante aprender a partilhar as próprias dificuldades e sonhos com algumas pessoas de confiança. Esse processo de narrar os conflitos íntimos a Deus e ao próximo faculta o autoconhecimento. Se algo parecer muito vergonhoso para ser partilhado com um amigo querido, é porque jamais deve ser colocado em prática. Assim, ante seus testemunhos diários, ligue-se a Deus e a seus amigos. Trata-se de uma valiosa estratégia para que vença a si mesmo e caminhe firme em direção ao alto. Pense nisso. Entre os acidentes com crianças, um dos mais devastadores é a queimadura. Tomada sem proteção, cabo de panela virado para fora do fogão e material inflamável perto do fogo são um perigo para as crianças. Proteja as tomadas com tampas apropriadas, esparadrapo ou fita isolante. Mantenha as crianças longe da cozinha e do fogão, principalmente durante o preparo das refeições. Guarde fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças. Cuidado com o álcool. Ele é responsável por um grande número de queimaduras graves em crianças. O mais seguro é substituir o álcool por outros produtos de limpeza doméstica. Ajude a evitar acidentes com crianças. A principal vacina é a prevenção. Visite www.criançasegura.org.br. Uma iniciativa da Rádio Itamaraty Livre FM. A Rádio Itamaraty Livre FM apoia esta iniciativa. Na Rádio Itamaraty Livre FM, 8 horas e 6 minutos. Você está ouvindo a Rádio Itamaraty Livre FM. Frequência modulada em 102,1. Teresina, Piauí. A Rádio Rádio Itamaraty Livre FM apresenta Momento Cultural Maçônico. Segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, na sua Itamaraty Livre FM. Rádio Itamaraty Livre FM, 8 horas e 16 minutos. always shines a special light to everyone he meets. He loves to talk and shake the hands of everyone he greets. He's always optimistic, he'll give you anything. On his hand he proudly wears a ring. I'd seen the emblem often on signs in many towns, and you'll see it on old tombstones and graveyards all around. So I asked if he would tell me exactly what it means. He smiled and said, I'll tell you about this ring. It's the way that I can tell the world the kind of man I am, that I put my trust in God above, and for brotherhood I stand. It reminds me to be honest and to remember whence I came. I'm a man that you can count on, that's why I wear this ring. With shaking voice, I returned all my 3 degrees. Just before I saw the light, while bending on my knees, the room was all so silent. All at once I got to see. My eyes began to focus on Dad and my own ring. Trust in God above, and for brotherhood I stand. It reminds me to be honest, to remember whence I came. I'll be a man that you can count on, that's why I'll wear this ring. Tonight I watched as my son returned his own EA. Thank you. a pouco, a melhor programação do seu rádio está de volta. Itamaraty Livre FM. Pincel variedades, artigos religiosos de Umbanda, velas, defumadores, incensos, banhos e muito mais. Artigos de papelaria, presentes e escritório em geral. Xerox, plastificação e encadernação. Iansan Variedades, Rua Desembargador Antônio Santana, 32.000. Renascença 1, telefone 86-3234-3843. A Rádio Itamaraty Livre FM apresenta de segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Ações Unidos, como a vitória. Momento Cultural Maçônico. Seja um sócio da Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, com sede própria no loteamento Jardim dos Pássaros. Na Rua 2, número 6.900, bairro São Sebastião. Telefone 86-99545-2542. Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, a base da educação e cultura. A Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA. Tem uma mensagem muito importante para você. Ode à alegria. Era o dia 7 de maio de 1824. Os privilegiados espectadores sentados na plateia do teatro em Viena, então capital do Império Austro-Húngaro, mal sabiam que estavam para presenciar a primeira audição mundial da maior obra-prima da história da música. Ainda que o autor já fosse uma celebridade, recebido naquele mesmo dia com uma ovação digna das plateias de música pop de hoje, a reação foi surpreendente. O comissário de polícia precisou intervir para silenciar a explosão de aplausos na chegada do alemão Ludwig van Beethoven. Era o dia da primeira apresentação de sua nona sinfonia. Após as palmas, um grande estranhamento. Até então, a sinfonia, forma musical para a orquestra consagrada durante o classicismo, excluía por definição as vozes humanas. No entanto, no palco sentavam-se quatro solistas e um coral em quatro partes. Para aumentar a perplexidade, enquanto todos os outros instrumentos desenrolavam movimentos que superavam a racionalidade clássica, permaneciam em silêncio o coral e os solistas. Eles entrariam apenas no quarto e último movimento. Beethoven, 3 anos antes de sua morte, ali realizavam a vontade que alimentava desde os 22 anos de idade. Musicar o poema alemão Ode à Alegria, de Schiller. E era o que fazia no derradeiro movimento da obra, quebrando a última barreira do modelo sinfônico. Oh, amigos, não chega desses sons. Entoemos algo mais prazeroso e alegre. Vibrou o barítono em recitativo. Os baixos do coro responderam-lhe forte. Alegria, alegria. Para que com a orquestra silenciada, começassem a solar um dos temas mais conhecidos da música ocidental. O tema proclamava: todos os homens serão irmãos. Era o poema da fraternidade universal, musicado pela genialidade e sensibilidade irretocáveis de Ludwig. Abracem-se, milhões. Enviem este beijo para todo mundo. A arte é o belo expressando o bom. É a expressão da beleza eterna, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. Convidar a arte para a nossa vida diária é ter à disposição excelente instrumento de civilização e aperfeiçoamento. A influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo. Mas a razão dessa influência é geralmente ignorada. Sua razão está inteiramente neste fato: que a harmonia coloca a alma sob a força de um sentimento que a desmaterializa. Entre os acidentes de trânsito, o atropelamento representa a principal causa de morte de crianças. São quase 1000 mortes por ano que podem ser evitadas. Preste atenção nessas dicas. Elas ajudam a prevenir atropelamentos. Explique à criança que ela nunca pode sair correndo para a rua atrás da bola, do cachorro ou de qualquer outra coisa. Explique que antes de pisar na rua, é preciso parar e olhar para os dois lados. Explique também que em estradas ou vias sem calçadas, o mais seguro é caminhar em sentido contrário aos veículos. As crianças precisam ver os carros e precisam ser vistas pelos motoristas. Ajude a evitar acidentes com crianças. A principal vacina é a prevenção. Visite www.criançasegura.org.br. Uma iniciativa da Rádio Itamaraty Livre FM. A Rádio Itamaraty Livre FM apoia esta iniciativa. Na Rádio Itamaraty Livre FM, 8h39. Rádio Itamaraty Livre FM 102,1. A rádio que toca mais em Teresina. Rádio Itamaraty Livre FM. 8 horas e 45 minutos. bisogno di te come dell'aria che respiro. Ho bisogno di te come ho bisogno del sole. Ho bisogno di te come ho bisogno di musica, musica. Posso più restare solo, tu mi manchi e lo sai, senza di te non so più vivere. Tem de firmeza, vingar direitos da natureza. para o templo do direito, que esparge luz, amor, fraternidade. Entremos com fervor e com respeito no santuário augusto da amizade. Ó supremo arquiteto, vinde nos inspirar nossos incertos passos. Vinde, vinde guiar com fé, perseverança e sacrifício. A pedra bruta vamos desvastar, mas antes de cavar prisões ao vício, ao nosso Deus devemos invocar. Ó supremo arquiteto, vinde nos inspirar nossos incertos passos, vinde, vinde guiar. Daqui a pouco, a melhor programação do seu rádio está de volta. Itamaraty Livre FM. Seja sócio da Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, com sede própria no loteamento Jardim dos Pássaros, na Rua 2, número 6900, bairro São Sebastião. Telefone 86 99545 2542. Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, a base da educação e cultura. Programa Voz da Umbanda, todo domingo das 6 às 8 da noite. Tudo sobre a cultura da Umbanda, músicas, informações, esclarecimentos, entrevistas e muito mais, aqui na Itamaraty Livre FM. Voz da Umbanda. Linhas e variedades, artigos religiosos de Umbanda, velas, defumadores, incensos, banhos e muito mais. Artigos de papelaria, presentes e escritório em geral. Xerox, plastificação e encadernação. Iansan Variedades, Rua Desembargador Antônio Santana, 32.000. Renascença 1, telefone 86-3234-3843. A Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, tem uma mensagem muito importante para você. Equilíbrio. Caridade é o amor em ação. Aprendemos com o apóstolo Paulo. Contudo, em nome da caridade, por vezes cometemos algumas falhas. Por isso, é sempre bom considerar que é muito bom dar pão ao faminto. No entanto, não devemos esquecer a família. Aqueles que se encontram sob nossa guarda nos merecem toda a atenção e cuidados. Distribuir o agasalho, cobrindo corpos desnudos, é gesto cristão. Mas em nome desta ação, não podemos complicar a própria vida, criando problemas para nós e para os nossos afetos. É sinal de caridade socorrer o doente, providenciando-lhe o remédio, o médico, o hospital. Auxiliar aquele que tem dificuldades de tratar com a burocracia para conseguir um tratamento prolongado ou um internamento que se faz urgente. Entretanto, não podemos esquecer de tratar da nossa própria saúde. Consultar o médico quando sintamos algo que nos desequilibra a organização física, submeter-nos a exames, tratamentos especializados, eventual cirurgia. É excelente ajudar na instituição beneficente, doando horas a favor do próximo. No entanto, não podemos esquecer que a cada um de nós compete trabalhar para prover a própria subsistência e da família. Quem não trabalha se torna um peso que a sociedade deve arcar. A sociedade pode ser a parentela corporal, amigos ou instituições. Se desejamos servir, lembremos-nos antes de tudo que a divindade não nos pede a totalidade das horas, mas as horas que possamos dispor e que são as do nosso descanso, do nosso lazer, sem prejuízo das que precisamos permanecer nas lidas profissionais, garantindo nosso sustento. É importante direcionar recursos aos necessitados, colaborando com indivíduos ou instituições de beneficência. O que não devemos esquecer é de saldar as próprias dívidas, pois se assim não procedermos, estaremos prejudicando aos que trabalham para nos ceder suas mercadorias ou seus serviços, pois eles aguardam que cumpramos com nossos compromissos a fim de se sustentarem. Importante visitar o lar infeliz pela viuvez, pela orfandade ou pela miséria, sem esquecer de cuidar do próprio lar. Desta forma, amparemos o desorientado, mas conservemos a própria harmonia, não nos permitindo a perturbação por não conseguir resolver problemas alheios. Colaboremos na assistência social, mas respeitemos os próprios compromissos familiares, afetivos, profissionais. Façamos a caridade, mas não esqueçamos as próprias obrigações, quaisquer que elas sejam. Lembremos que o bem é fator de equilíbrio entre o amor ao próximo e o amor a si mesmo. O Brasil não aguenta mais tanta corrupção. Aqui é o Zezé de Camargo. Aqui é o Luciano. É o seguinte, gente, quando você estiver com algum problema e alguém chegar perto de você e falar, ó, eu tenho a solução. Tem aquele jeitinho, tipo, alguma proposta indecorosa. Indecorosa. Querendo alguma coisa em troca pra ajudar você a resolver o problema. Isso. Então você toma muito cuidado nesse momento, hein? Preste atenção. É isso aí, Zezé. Quem pede ou recebe dinheiro pra tentar passar por cima de alguma regra, alguma lei, tá fazendo parte da corrupção. Então, mão na consciência, gente. Não dá mais para aguentar. Queremos um país honesto e livre de corrupção. O Rádio Unido por um Brasil Melhor. Uma iniciativa da Rádio Itamaraty Livre FM. A Rádio Itamaraty Livre FM apoia esta iniciativa. Na Rádio Itamaraty Livre FM, 9:06. Você está ouvindo a Rádio Itamaraty Livre FM. Frequência modulada em 102,1. Teresina, Piauí. Começa agora na Itamaraty Livre FM. Boa noite, Itamaraty.